Alô, ouvintes, com vocês, Márcia Poole. E Guilherme de Carvalho. Para mais um Horizontes, que hoje dá uma olhada no que está acontecendo na cena cultural dos países do Terceiro Mundo. Uma área que, por sinal, poucas vezes figura no noticiário internacional. Mais especificamente, nós falaremos sobre poesia caribenha. Mas vamos começar com o último disco de um respeitável músico africano. Este é o som do músico nigeriano Fela Kuti, cujo LP Teacher, Don't Teach Me Nonsense, literalmente Professor, Não Me Ensine Besteiras, acaba de ser lançado aqui em Londres. O Fela é um músico bastante conhecido aqui, em parte porque ele é uma figura muito controvertida. Nos seus shows, o Fela Kuti às vezes sacrifica galinhas, esparrama sangue no palco, entre outras coisas. Convém lembrar que a Nigéria, país do Fela, é um dos berços do candomblé. Mas, para quem não está acostumado com as práticas das religiões africanas tradicionais, as, digamos, peripécias do Fela Kuti devem parecer muito, mas muito exóticas mesmo. Uma das vezes que esteve em Londres, Fela veio acompanhado por, se não me engano, apenas 8 das suas 20 e tantas esposas. Mas diga-se de passagem que o Fela também é respeitado por ser um músico engajadíssimo. Aliás, ele foi libertado em abril de 1986, depois de passar mais de 19 meses na cadeia na Nigéria. Quando ele foi preso, em 1984, a acusação formal era de que havia tentado desviar dinheiro para fora do país. Mas, posteriormente, o juiz que havia condenado Fela Kuti na ocasião, impondo uma pena de 5 anos, admitiu que fora pressionado pelos militares nigerianos que se sentiam ameaçados pelas opiniões políticas do músico. Aliás, pouco antes de ser preso, Fela Kuti anunciara sua intenção de disputar as eleições presidenciais. E sua popularidade é tal que talvez ele saísse vitorioso. Talvez por isso os militares o tenham colocado na prisão. Poucos meses depois de ser libertado, Fela Kuti esteve em Londres e, na época, disse que o tempo que havia passado na prisão serviu para deixá-lo mais forte e mais determinado do que nunca. E agora, em liberdade, Fela Kuti continua atacando a corrupção, as multinacionais, a brutalidade dos militares, o colonialismo e a alienação e outros problemas típicos do Terceiro Mundo. Tudo isto em músicas provocadoras, a última das quais ataca os países industrializados, onde muitos jovens do Terceiro Mundo vão estudar ciências políticas, econômicas, etc., etc. All the wahala, all the problems, all the things we would think say you could do. This world is that when a teacher, schoolboy and schoolgirl jam together. Who be teacher? I go let you know. Who be teacher? I go let you know. Who be teacher? I go let you know. When we be picking, banana be teacher. When we day for school. Teacher, on the university, lecturer, be teacher. When we start to work, government, be teacher. Who be government teacher? Culture and tradition. Who be government teacher? Culture and tradition. Culture and tradition. Culture and tradition. Está aí um trechinho de Teacher, Don't Teach Me Nonsense, um exemplo da iconoclastia musical do nigeriano Fela Kuti, cujo LP mais recente foi recebido pela crítica britânica como o lançamento africano mais importante de 87. E olhem que o ano mal começou. E da música africana, nós passamos à poesia caribenha, que começa a despertar interesse na cena cultural britânica e em outros centros industrializados, tais como Nova York. Bem, certamente não é de agora que os caribenhos fazem poesia. Por que que a elite do mercado cultural acima do Equador, de repente, descobriu as ilhas caribenhas? Bem, na opinião de Paula Burnett, editora de poesia caribenha da editora Pinguim aqui de Londres, a inovação e a força das mensagens dos poetas caribenhos estão fazendo com que as elites metropolitanas prestem atenção numa série de experiências das quais elas nunca ouviram falar, mas que imediatamente reconhecem como verdadeiras. Os temas não são lá muito suaves, mas refletem bem os problemas do mundo contemporâneo e, particularmente, os problemas enfrentados nos países do Terceiro Mundo. Os poetas caribenhos cantam em versos o que é ser negro, o que é ser pobre, o que é ser explorado. Os poemas têm uma musicalidade cujas origens estão nas duas grandes tradições musicais caribenhas, o reggae da Jamaica e o calypso de Trinidad e Tobago. Aliás, é interessante notar que alguns poetas interpretam seus versos com acompanhamento musical, ao passo que outros utilizam o próprio ritmo das palavras para criar uma, digamos, melodia poética. E a editora da Penguin diz que talvez o que está acontecendo com a poesia caribenha é o mesmo que começou na década de 20 na música dos estados sul dos Estados Unidos, o nascimento de uma poderosa forma de tradição popular capaz de se comunicar com todo mundo, o jazz. Guilherme, dos temas focalizados pelos poetas e poetisas caribenhos, tem algum preferido pelo público britânico? A julgar pelos poemas que são traduzidos para o inglês, parece que a angústia do imigrado, que tem de se adaptar a uma nova cultura, ao mesmo tempo em que tenta preservar a sua, é um dos temas preferidos pelo público daqui. Isso talvez se deva ao fato de aqui existir uma grande comunidade caribenha, uma vez que muitas dessas ilhas já foram colônias deste reino. É, mas eu sei também que o problema da identidade cultural é muito marcante no próprio Caribe, porque a região é um cadinho de influências europeias, africanas e americanas. E já que você falou sobre a influência do calypso na poesia, vamos ouvir um grupo de Trinidad e Tobago cantando justamente o esforço dos povos colonizados para preservar sua identidade cultural, Identity. Identity. Don't disown your past entirely, culturally. In your heritage you'll find the key, identity. Stop feeling shame, artistically. Reclaim your claim, you got to maintain your identity. Está aí um belo calypso. Mas e a poesia caribenha, Guilherme? Pois é, vamos ouvir o poema de um poeta da Guiana, radicado aqui na Grã-Bretanha. A tradução direta, rápida e livre, bem como a interpretação, é do nosso colega Eduardo San Martín. Não sou nenhum mestre de Oxford. Sou um simples imigrante do parque de Clapham Common. Eu não me graduei, eu imigrei. Escute aqui, senhor mestre de Oxford. Eu sou um homem que foge, e um homem que foge é sempre um perigo. Não tenho armas, não tenho faca. Roubar o inglês da rainha é a história da minha vida. Não preciso de machado para partir tua sintaxe. Não preciso de martelo para amassar tua gramática. Estou te avisando, senhor mestre de Oxford. Sou um homem impedido, e um homem impedido é sempre um perigo. Me acusam de assalto ao dicionário de Oxford. Imaginem um pequeno homem pacífico como eu. Querem que eu cumpra a pena por incitar o quebra-quebra com palavras. Mas só fiquei na minha, aqui no parque de Clapham Common. Não sou um homem violento, senhor mestre de Oxford. Minha única arma é a respiração humana. Mas um homem que respira é uma arma perigosa. Deixem que deem grandes ordens contra mim. Eu não vou cumprir sentença alguma. Cortando um sufixo em autodefesa, cavando um futuro com o tempo presente e, se necessário, fazendo do inglês da rainha um acessório para meus crimes. E como o Guilherme disse, além do calypso, o reggae também tem uma grande influência na poesia caribenha. Então, nós vamos encerrar o programa com um dos reggaes mais bonitos que já saíram da Jamaica para o mundo. Reggae este que, para mim, é também um belíssimo poema. Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Over serving the hypocrites. cement your entrance down. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone,